Amém? Deus é bom? Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Mês de maio vai ser agitado. Está sendo, para a glória de Deus. Deus é bom demais, bom demais. Feche teus olhos por um instante, nós vamos orar para recebermos a palavra. Feche teus olhos, faça a sua oração aí, ore por mim agora. Ore para que o Espírito Santo traduza ao seu coração a palavra que ele tem para ministrar a você. Ore para que o seu coração seja uma boa terra. Ore para que não haja interferências, para que o Senhor fale contigo, para que a palavra seja liberada, para que essa palavra também possa te capacitar para essa semana que está se apresentando a nós. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, diante do Senhor, ó Deus, a palavra que nós vamos receber, que o Senhor ministre ao nosso coração. O Senhor é fiel, o Senhor é soberano, o Senhor é bom, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor é aquele que traduz a sua palavra, ó Deus, ao nosso coração. Por favor, ministre a nossa vida, use a minha vida, e que não haja, ó Deus, nenhuma interferência, que não haja, ó Pai, nenhuma distração nesse momento. Fale conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens, começamos na semana anterior, a vida abençoada, ou melhor, vida bem-sucedida, que é também uma vida abençoada. Na semana anterior, nós ouvimos uma palavra muito forte, muito poderosa. Quero encorajar você a ir no nosso canal no YouTube, né, para receber essa palavra, se você não estava aqui, não teve a oportunidade ainda de recebê-la, sobre Sansão e sobre como Sansão, de alguma forma ali, se distanciou dos propósitos de Deus e como a sua vida, ela foi encontrada pelo Senhor. Então, se você ainda não recebeu, vai lá no YouTube, no nosso canal, procura lá Sansão e você vai receber essa palavra. Mas falar sobre vida bem-sucedida é trabalhar alguns paradigmas na nossa mente. Nós carregamos, pela sociedade que nós vivemos, alguns paradigmas do que é ser bem-sucedido nos dias de hoje. Para muitas pessoas, ser bem-sucedido diz respeito a alguém que teve êxito, sucesso em alguma área, em algumas áreas da sua vida. Para muitas pessoas é fácil relacionar ser bem-sucedido com algum tipo de realização pessoal, familiar, financeira, profissional, material. E é claro que é importante dizer que não há nenhum erro em buscar isso. E nós aqui também não estamos dizendo que isso não é ser bem-sucedido, pelo contrário. Ser bem-sucedido, sim, vai tocar muitas áreas da sua vida e da minha vida. Claro que vai. Mas o que nós estamos chamando a atenção é que ser bem-sucedido vai além disso. Não, isso não é a única evidência, ou talvez a principal evidência de um homem e de uma mulher bem-sucedidos. Nós estamos usando aqui algumas referências, alguns personagens, alguns homens, mulheres que foram alcançados por Deus na palavra e que, sim, tiveram uma vida bem-sucedida. E hoje eu quero usar como referência a vida do profeta Elias. E para falar do profeta Elias, eu quero definir que ter sucesso na vida, ser bem-sucedido, é, antes de tudo, viver o propósito de Deus. Diga comigo, viver o propósito de Deus. E cumprir a missão que ele nos designou. Quer dizer, não adianta você ser realizado financeiramente se você não vive o propósito de Deus. O que nós estamos dizendo aqui é que não adianta se você acredita que tem uma boa família se a sua família não está rendida aos pés de Jesus e não vive o propósito de Deus. Se você tem muitos títulos, muitas qualificações e você não as usa para o propósito de Deus. O que nós estamos dizendo é que uma vida bem-sucedida é uma vida rendida, é uma vida que antes de tudo reconhece o propósito de Deus, amém? Então nós vamos caminhar por esse trilho hoje aqui. E antes de abrirmos a palavra, o que nós vamos ver hoje aqui é que muitas coisas acontecem durante a jornada da nossa vida para nos tirar da rota do propósito. O que acontece é que muitas coisas se levantam, muitos desafios se levantam para nos tirar desse propósito original, para nos distrair, para nos impedir de viver o propósito de Deus, ou o que realmente é propósito de Deus para a nossa vida. E muitas pessoas não terminam bem a sua jornada porque se distraem no meio do caminho. São distraídos por muitas coisas, muitas vozes, muitos direcionamentos, muitos embates, muitas lutas, se cansam, muitas vezes param no meio da jornada, abandonam o propósito de Deus, muitos vão viver as suas próprias vidas, muitos vão viver os seus próprios negócios, muitos vão em busca de sonhos pessoais e esquecem que há um propósito maior. Muitos começam então a sobreviver e não mais a viver. Vivem para a sua própria subsistência e não para um propósito maior, e não para responder um propósito maior. Todos nós somos tentados com isso muitas vezes ao longo da nossa jornada, irmãos. Todos nós somos. E não foi diferente com o profeta Elias. Em algum momento, Elias para na sua jornada, na sua caminhada, por um instante, ele até mesmo pensa em desistir. É interessante como Deus age na vida dele. Quero ler com você o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Abra sua Bíblia comigo, se você a tem aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos ler o texto, depois conversar um pouco mais sobre ele. Estou lendo na Nova Versão Internacional, NVI. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, ou um pé de zimbro, um arbusto, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Até aqui, depois nós continuamos com outras leituras. Irmãos, Elias é o exemplo de alguém que viveu uma vida bem sucedida. Mas ele não teve somente êxitos. Elias passou por momentos difíceis. Como eu disse, ele estava numa jornada incrível, de conquistas muito poderosas. Ele estava vivendo uma vida extraordinária em Deus. Estava vivendo uma vida muito bem sucedida, até que, diga, até que, ele recebe uma mensagem. É impressionante como Elias se deixa abater pelo recado que ele recebe de Jezabel. Se você pega o ciclo de Elias, que começa no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, principalmente o capítulo 17, o capítulo 18, você vai perceber um homem extremamente corajoso, um profeta audacioso, ousado, que ouve Deus, que prova dos seus milagres, que obedece às suas ordens, às suas ordenanças, que é levantado para ministrar a pessoa mais importante do reino, que era o rei, Acabe, e que ele vai lá, levantado por Deus, diante de Deus, e ele libera uma profecia sobre Acabe, dura, porque Acabe estava vivendo uma vida distanciada do propósito de Deus. Acabe era rei de Israel, Acabe havia provocado Deus. Cuidado com as suas atitudes, meu irmão, minha irmã, para que você não provoque a ira de Deus. Não brinque com Deus, não brinque com a sua vontade, não brinque com os princípios, com os desígnios do Senhor. Acabe viveu uma vida em que ele ironizou Deus, ele brincou com Deus. Ele casou com Jezabel, a princesa dos Sidônios, que adorava Baal, sabendo que Deus não permitira tal relacionamento. Ele levou o povo à idolatria, ele levou o povo a adorar o Deus Baal, onde ali em Samaria foi levantado um templo em homenagem a esse Deus. Jezabel servia, tinha 450 profetas que diretamente serviam a Baal, 400 profetas da deusa da guerra, do amor, a deusa Azerá, que também ministrava no seu palácio. E ali Acabe desagradou o coração de Deus. A Bíblia diz que ele seguiu nos erros do rei Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel na divisão do reino norte e sul, e que se tornou, olha só, ele se tornou uma referência de pecado. Toda vez que a Bíblia fala de Jeroboão, fala como um homem que desagradou o Senhor. Irmãos, quando eu leio, na minha leitura devocional, eu até pouco tempo atrás estava lendo o livro das Crônicas, que fala o livro os registros dos reis de Israel, e toda vez que aparecia o nome de Jeroboão, havia um lembrete de um homem que fizera o que era mal perante o Senhor, e os reis que também desobedeciam a Deus, aparece lá, e eles seguiam, ou seguiram nos pecados de Jeroboão. Jeroboão se tornou uma referência de pecado, de desobediência a Deus, assim ele foi lembrado. E Acabe andou nos caminhos desse rei pecaminoso. Acabe fez o que era mal perante o Senhor. Então, Elias não foi levantado por Deus para bater um papo com Acabe. Elias não foi levantado por Deus para ter um atendimento com Acabe ali, pedir um conselho ou dar um conselho qualquer. Não, Elias foi levantado por Deus para profetizar contra o reinado de Acabe. E uma das coisas que Elias faz é dizer: olha, não vai chover sobre a terra. Não vai chover sobre a terra. E nós sabemos que por 3 anos e meio a terra fica em completo estado de seca. Só havia água onde Deus havia direcionado Elias a estar. Deus cuidou de Elias em todo momento. Mas sobre a terra de Israel havia um juízo de um rei que havia brincado com Deus, havia pervertido a fé de Israel. Era um tempo de um verdadeiro adultério espiritual. O povo de Deus se afastou completamente de Deus e até mesmo da sua mão, do seu poder. Eles rejeitaram a Deus ali, eles abriram mão ali do que Deus, de quem Deus era na vida do povo. Se você pega o capítulo 18, por exemplo, você vai ver Elias desafiando os profetas de Baal, depois ali os matando numa batalha. Você pega ali um verdadeiro embate, uma luta espiritual tremenda, onde Deus é vitorioso ali. Porque, irmãos, Deus jamais é subjugado pelas trevas. Deus sempre vai vencer. Deus é vitorioso sobre qualquer plano do inferno. Amém? E Deus levanta Elias para isso. Um homem engajado, um homem fiel, um homem obediente. Deus o usa para ressuscitar o filho de uma viúva em Sarepta. A Bíblia diz ali que o alimento dela é multiplicado e ali ele também é alimentado. Enfim, Deus, por várias vezes, havia usado o profeta Elias de uma maneira sobrenatural. Elias era um homem de Deus. Elias era um profeta do Senhor. Mas aqui no capítulo 19, nós vemos esse grande profeta do Senhor, abatido, cansado. Nós vemos aqui esse grande profeta do Senhor que por algum instante ele se deixa paralisar, um quadro horrível de depressão e angústia, de tristeza profunda. Até mesmo os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus podem ser abatidos, podem ser de alguma forma ou permitir que o desânimo, a tristeza profunda abata o seu coração. Até mesmo os grandes homens de Deus, mulheres de Deus lutam com desafios na sua alma. E Elias por um instante aqui se vê muito pressionado por questões internas e externas. Aqui Elias está paralisado. O capítulo 19 nos mostra, pelo menos essa parte inicial, um profeta paralisado, pensando em desistir, pensando mesmo em desistir. Algumas coisas eu pontuaria aqui que levaram Elias a esse estado. Antes de pregarmos a segunda parte, onde nós vamos falar sobre essa rota do propósito, ou seja, como permanecer no caminho do propósito, como não ser paralisado, ou como não se distrair, ou mesmo que nós, em algum momento, sejamos paralisados, nós possamos ver as soluções dos céus para nós em qualquer momento, em qualquer estado. Algumas razões que eu pontuaria aqui do estado de Elias. A primeira, há uma pressão sobre ele. Há uma pressão de mais notícias. Elias não soube lidar com a notícia que ele havia recebido de Jezabel. Elias está lutando por uma causa. Elias está lutando por um objetivo. Elias vê um futuro para Israel, mas esse futuro não se concretiza. Elias é levantado no capítulo 17, Elias se desgasta, Elias profetiza, Elias ora, Elias tem embates, Elias tem provas do poder de Deus, mas no final das contas ele não vê mudança. No final das contas, Acabe e Jezabel continuam os mesmos. Acabe não se converteu, irmãos. Jezabel não foi convertida. Eles não foram mudados, não foram transformados. Eu penso que aqui, por algum momento, Elias permite que a frustração intensa tomasse conta do seu coração. Uma sensação de uma ação perdida. Muito esforço e pouco resultado. Mas isso acontece quando a gente associa ser bem-sucedido como o resultado que eu espero. Isso acontece muitas vezes, como quando a gente associa na nossa mente que ser bem-sucedido é receber os resultados esperados dos esforços que nós temos, no tempo que esperamos e na maneira que esperamos. E nem sempre é assim. Para ser bem sucedido, para terminar bem na carreira, nós precisamos aprender a lidar com as frustrações da jornada. Nem sempre as coisas vão sair como você espera. Nem sempre as coisas vão ser do seu jeito, nem sempre as coisas vão ser a sua maneira, nem sempre as coisas vão sair como você idealizou. Aqui em algum momento, certamente Elias, ele idealizou, Deus vai me levantar, eu vou profetizar, as coisas vão acontecer, os profetas vão ser mortos, tudo vai mudar em Israel. Não, ele começou a ser perseguido. Uma sensação, talvez, de perda de tempo. Para sermos bem-sucedidos, irmãos, na nossa vida, nós precisamos aprender a lidar quando as coisas não saem do jeito como esperamos. Nós precisamos aprender a lidar com a ideia de que há percalços no meio do caminho, de que a ideia de que a vida ela não é linear como nós queríamos ou como imaginamos. A vida ela tem curvas. A vida ela segue uma rota perigosa. A vida precisa ser levado em conta que há muitos embates durante a jornada. Imagine essa serra aqui que nós temos, de Petrópolis-Teresópolis. Eu compararia a vida como essa serra. Ela tem muitas curvas íngremes, muitas curvas densas, lugares sem muita visibilidade. Em algum momento abre tudo, não é assim? Você está, de repente, você vira uma curva, abre tudo. É aquele momento que você está num momento de vida em que você consegue enxergar as coisas mais claras. Mas daqui a pouco desce o russo. Desce a neblina, você não enxerga mais nada. É assim a vida, irmãos. Tem algumas coisas que saem do nosso controle. Tem algumas coisas que saem do nosso planejamento. Talvez Elias havia planejado um futuro diferente para Israel, mas que não havia concretizado naquele momento. Ele cai. Ele diz, eu não sou melhor que os meus pais, chega para mim. Está vendo, Deus? Ninguém mudou. Fiz o que o Senhor mandou, profetizei o que o Senhor mandou, fui lá, falei para o rei o que o Senhor mandou, tive um embate com os profetas de Baal, como o Senhor mandou, o Senhor enviou fogo do céu, consumiu o holocausto, tudo certo, e ainda assim os caras continuam me perseguindo. Uma outra coisa que eu pontuaria aqui é que Elias, ele está sozinho. A Bíblia diz que ele deixa o seu companheiro em Judá e vai para o deserto sozinho. Elias está com medo, Elias está isolado e Elias está sozinho. Aqui há uma fórmula perigosíssima para enfrentarmos embates na vida. Ele está com medo, ele está isolado e ele está sozinho. Para ser bem sucedido, conte com mais alguém. Não caminhe sozinho. Caminhar sozinho é um perigo. Você não tem alguém para orar por você e com você. Você não tem alguém para compartilhar a vida. Você não tem alguém para te orientar, para te aconselhar, para te ouvir. Ainda que não tenha soluções para você, mas pelo menos tem um lugar de escuta, um lugar de fala, um lugar de compartilhar a vida. Sem isso, irmãos, nós ficaremos no meio do caminho. Você tem caminhado com alguém? Você tem caminhado numa célula? Por que a gente fala tanto de célula aqui? Porque é tão importante esse grupo menor de pastoreio, esse grupo menor de cuidado, onde você tem um cuidado mais de perto, onde você tem um pastoreio mais de perto. Você está caminhando com alguém? Tem alguém do seu lado? Tem alguém com você? Tem alguém compartilhando das suas dores, das suas lutas? Você está compartilhando as suas lutas com mais alguém? A sua carga com mais alguém? Elias é tomado por um profundo desgaste. Elias está correndo, Elias está lutando, Elias está indo de um lugar para o outro. Ele havia lutado no Carmelo um dia inteiro de lutas, de batalhas. Depois ele foi para Jezreel, foi para Berseba, foi para o deserto. Elias está em movimentos. Você pega ali o final do capítulo 18 e o início do capítulo 19, você vai ver como Elias andou de um lado para o outro, correu de um lado para o outro. Há um desgaste físico aí. Há um desgaste emocional em Elias. Elias está caído debaixo de uma árvore, pedindo a sua morte, dizendo que não era melhor do que ninguém, que não era melhor do que os seus pais. Há um desgaste espiritual aí, porque a batalha com os profetas de Baal não era apenas uma batalha externa. Havia uma força maligna atuando em Israel naquele momento. Não é assim conosco, irmãos? Não é assim conosco? Quantas vezes nós estamos numa batalha espiritual intensa, nós nos desgastamos. Quantas vezes nós estamos, por exemplo, comprometidos numa intercessão, numa batalha de intercessão, nós nos sentimos cansados. Há cultos, às vezes, que nós participamos, que são verdadeiras batalhas espirituais, nós saímos daqui cansados, não num cansaço pesado, mas num cansaço porque estávamos em batalha, em intercessão, em oração, profetizando, pregando a palavra, e havia um ambiente de guerra, um ambiente de luta. Não foi diferente com Elias. Elias não cai simplesmente porque Elias está correndo. Não, Elias está correndo, mas ele está diante de uma batalha intensa. Lembre-se, para ser bem sucedido, para terminar bem a carreira, nós precisamos reconhecer nossos limites. Nós precisamos entender que batalhas que são travadas por muito tempo sempre se tornam batalhas desgastantes. Nós precisamos de paradas, nós precisamos de descanso, de pausas, de renovo na jornada. Você não pode ter uma batalha constante por muito tempo sem reconhecer seus limites. Uma hora, querido, ou você vai parar, ou a batalha vai parar você. Foi o que aconteceu com Elias. Ele foi parado por conta daquele intenso desgaste que ele estava tendo. Mas eu talvez pontuaria aqui a principal causa que leva Elias a pensar em desistir. São os três D's desesperadores da alma: desesperança, desespero e desamparo. Elias para debaixo daquela árvore e nutre no seu coração um sentimento de desesperança. Desesperança tem a ver com o futuro. Ele não vê futuro para Israel. Ele não vê futuro para ele mesmo. Ele olha para o que ele havia enfrentado, ele olha para o seu estado de vida e ele não vê um amanhã. Sentimentos de desesperança estão relacionados com sentimentos de não enxergar futuro. Mas ele é tomado também por desespero. Desespero está relacionado com não ver soluções para o presente. Então ele olha, ele projeta para frente, ele diz assim: não tem jeito, nada mudou, não tem saída. Ele olha para o presente: não há solução para mim, estou sozinho. E aí bate o sentimento do desamparo, de abandono. Ele se sente abandonado pelos outros. Ele se sente abandonado até mesmo por Deus. Ele chega a dizer: estou sozinho, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém em Israel, Senhor. Estou sozinho, não tem ninguém comigo. Eu estou lutando sozinho essa batalha. Ele está ali com um sentimento, e aí é que está a questão, porque sentimento nem sempre reflete a realidade. O sentimento, ele é fruto de uma leitura, de uma perspectiva. Ele está se sentindo desamparado, mas não quer dizer que ele estava desamparado. Cuidado com os sentimentos, querido, cuidado com os sentimentos. Às vezes, os sentimentos apontam para uma coisa, mas a realidade é outra. Porque Deus depois vai dizer para Elias: mas como assim, Elias? Eu fiz sobrar 7.000 em Israel que não se dobraram ainda. Como assim você está sozinho? Como assim você é o único que sobrou? Se eu fiz sobrar 7.000 que não se dobraram a Baal ainda. Às vezes a realidade ela é uma coisa e o meu sentimento é outra. Cuidado com os sentimentos, porque os sentimentos podem nos distrair, podem nos parar. Os sentimentos são importantes, mas ele é apenas uma perspectiva da realidade. Ele não é a realidade em si. A realidade em si ela é muito maior que muitas vezes o sentimento que eu tenho diante de uma realidade. Por isso que nós precisamos conversar com as pessoas. Quando você estiver sentindo alguma coisa, converse com as pessoas. Converse com as pessoas, coloque em xeque o seu sentimento, coloque na mesa o seu sentimento. Olha, eu estou sentindo isso, isso, isso, o que você acha? Me ajude a ver melhor, me ajude a ver a minha realidade. Será que há alguma coisa que eu não estou vendo? Será que há alguma coisa que eu não estou percebendo? Me ajude. O outro pode ter uma perspectiva que você não está tendo. Você está no meio do furacão, a sua perspectiva é diferente de quem está de fora. Mas não se coloque alguém como alguém que já tem as respostas. A pior crise, querido, de fazer um atendimento pastoral é quando você atende alguém que já tem resposta. Aí dá um sentimento em nós o seguinte, falei, caramba, o cara está ocupando a minha agenda, mas ele já tem todas as respostas, para que ele precisa de mim? Ele já veio para cá com decisões tomadas, já tem tudo pronto. É diferente de alguém que vai compartilhar suas dores com o coração aberto. É diferente de alguém que vai procurar ajuda dizendo assim, olha, eu estou sentindo isso, mas eu não tenho certeza, pode ser que eu esteja errado, equivocado, me ajude, será que eu não estou vendo alguma coisa? E não é que a pessoa que está ali vai ter a resposta, como eu disse, talvez vocês vão precisar entrar num processo de oração para que Deus mostre. Mas o fato, irmãos, é que Elias tinha convicção, eu estou sozinho, e Deus precisou corrigi-lo. Não, você não está sozinho, você acha que está, você está se sentindo assim, mas você não está assim. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? É que o deserto, ele é um lugar de passagem para nós, mas não pode ser um lugar de finalização da nossa trajetória. O deserto, ele é um lugar de parada. É um lugar de aprendizado, é um lugar de crescimento. Deus trata conosco, Deus ministra o nosso coração, Deus ministra a nossa vida no deserto, mas ele jamais pode ser o final da nossa vida. O arbusto ali para Elias, e é interessante que se você vai pesquisar, esses arbustos eram comuns em regiões desérticas. Eles tinham ali um pouco mais de 1 metro de altura, não eram arbustos grandes, mas por quê? Porque eles serviam de um lugar de parada das pessoas. As pessoas viajavam, caminhavam pelos desertos, mas por conta do sol escaldante, eles faziam uma parada estratégica, sentavam ali, tomavam uma água, passavam um tempinho e voltavam a caminhar de novo. Só que o problema de Elias é que ele considera aquele arbusto como o final da sua trajetória. Elias está abrindo mão de uma vida bem sucedida por uma coisa que ele gerou, que ele criou na sua mente por conta da realidade difícil que ele estava vivendo. Não considere como final o que é um lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem e não destino final. Ter uma vida bem-sucedida não é sobre viver sem dificuldades, não é sobre viver sem desafios, mas é sobre viver o propósito de Deus, a missão que Ele nos designou até o fim. Ter uma vida bem-sucedida é ir até o fim em Deus. Não é uma vida sem problemas. Ah, ali está uma família bem sucedida, não tem problemas. Até que você coma 1 quilo de sal com ela, você vai descobrir todos os problemas dessa casa. Se você julga, por exemplo, uma família bem sucedida por postagens no Instagram, querido, eu preciso dizer para você que ali é só um retrato, e é um pequeno retrato. É um retrato muito curto, muito pequeno. A maior parte está escondido. A maior parte está nos lugares que você não pode ver e não vai ver. Se você julga alguém como bem-sucedido somente pelos títulos que ele conquistou, somente pelos lugares que ele viajou, somente pelos lugares que ele acessou, ou pela sua excelente profissão, se é somente isso, é apenas um retrato da sua vida. O fato é que ser bem-sucedido é chegar até o fim em Deus, é viver a vontade dEle, é cumprir a missão que Ele nos designou. O que tem feito você pensar em desistir? O que tem feito você pensar em parar? O que tem feito você pensar no deserto como um final de linha? O que tem feito você abandonar a jornada, ou quem sabe pensar em abandonar a jornada? Há um novo ânimo de Deus para você aqui hoje. Deus está te dizendo que Ele tem um novo ânimo para você caminhar mais, para você andar mais, para você cumprir a missão que Ele designou para você até o fim. A missão de Elias não havia acabado. Sabe o que Deus faz para ele? Fala para ele: Elias, levante-se, porque a sua missão ainda é longa. A sua jornada ainda é longa, a sua jornada não havia acabado, a missão de Elias não havia acabado. Muitas vezes nós pensamos que acabou, mas o que importa é o que Deus pensa, é o que Deus direciona, é o que Deus diz sobre nós, é o que Deus diz a nosso respeito, é o que Deus diz sobre a nossa jornada. Como permanecer na rota do propósito com tanta pressão, com tanta luta, com tanto embate? Como permanecer na rota do propósito, mesmo diante de tantos desafios ao longo da jornada? Algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui. Primeiro, caminhe segundo a força de Deus. Diga comigo: caminhar segundo a força de Deus. Verso 5 a 8 do capítulo 19. Depois, vou ler novamente: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo: coisa melhor não tem nessa vida, né? Foi assim que Elias foi acordado. Foi assim que Elias foi recebido com o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma, Elias, tem um pão fresquinho aqui para você, tem um pãozinho saindo agora, quente para você, um pão assado, um jarro de água. Sabe o que isso representa para nós, irmãos? O que Deus nos coloca à disposição quando estamos cansados. Deus traz renovo para nós. Deus é a nossa fonte de renovo. Ele tem tudo o que nós precisamos para ter as nossas energias renovadas. Deus é a sua fonte inesgotável de renovo. Em Deus você tem a sua energia renovada. Mas caminhe na força dEle. O que Deus está mostrando aqui para Elias é: você está caminhando na sua força, por isso que você está assim, Elias. Você está depositando confiança na tua força, por isso que você está desse jeito, Elias. Agora, prove do pão que eu estou oferecendo para você, prove da água que eu estou te dando, eu sou a sua fonte de renovo, em mim você terá renovo, em mim você vai caminhar mais longe, em mim, através de mim, você vai chegar até onde eu desejo que você chegue, e é assim conosco também. Deus é a nossa fonte de renovo. A presença de Deus, irmãos, é tudo que nós precisamos para enfrentar os desafios da jornada. A presença de Deus nos renova. A presença de Deus nos dá senso de propósito. A presença de Deus nos traz à lembrança o que Ele já nos disse. E que muitas vezes no cansaço, na fadiga, a gente esquece. A presença de Deus, ela traz um renovo diferente. A presença de Deus, ela traz um lugar de satisfação diferente que nenhum lugar pode nos dar. Quero lembrar você alguns textos. Vou passar rapidamente. Então, por favor, se você quiser, anote e depois abra novamente. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Salmo 118, verso 4. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Efésios 6, 10. Fortaleçam-se no Senhor para fazer com que os problemas pareçam maiores do que as soluções que carregamos. Vou repetir: O inimigo usa mentiras para fazer com que os problemas pareçam maiores do que as soluções que carregamos. Vou traduzir para você, querido. Não acredite nas mentiras do inferno. Ao longo da jornada, você vai ouvir muitas vozes. Ao longo da jornada, você vai ouvir vozes que são paralisantes. E muitas dessas vozes vêm do inferno, para te parar, para te desanimar, para te distrair, para colocar você numa rota diferente da rota do propósito, para te tirar da rota do propósito. Mas se você quer permanecer na rota do propósito, você precisa entender que o diabo, ele é mentiroso, e tudo que ele sopra nos nossos ouvidos vem de uma mentira. Não acredite nas mentiras do inferno. Deus é a sua fonte de força. Continue, Ele cuidará de você, Ele cuidará da sua família, Ele cuidará do seu coração. Enfrente os seus desafios diários, deixando que as fontes do eterno renovem seu coração. Ele tem renovo para você, Ele tem esperança para você. Feche a porta do teu quarto, vai para o secreto, ouve Deus, abra a palavra, coloque um louvor, coloque a sua vida diante do Senhor, dobre a sua vida, dobre o seu coração, se renda a Ele. Ele vai te visitar, Ele vai bater no teu ombro e vai dizer assim: levante, meu filho, tem pão fresquinho para você, tem um jarro de água para você, é tempo de caminhar mais um pouco, é tempo de andar mais um pouco, a sua missão ainda não acabou, há uma jornada a ser trilhada, há uma missão a ser cumprida, e eu vou te sustentar até o fim. Aleluia. E não é assim, irmãos. Tem momentos que eu estou no meu quarto de oração, eu paro e penso assim: eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. É uma presença tão forte, tão poderosa. Não é só um sentimento, não. Não é uma coisa assim da minha cabeça para aliviar a tensão, como alguns descrentes dizem. Não, a religião não é isso, não. A vida com Jesus é uma vida real. Ele é real. A Bíblia diz que Ele colhe as nossas lágrimas. Uau, Ele recolhe as nossas lágrimas, Ele vem ao nosso encontro, Ele tem os nossos dias escritos, todos eles escritos. É real. Renove suas forças em Deus, querido. Ele sempre tem uma palavra, Ele sempre tem uma direção, Ele sempre tem um caminho, Ele sempre tem uma alternativa, Ele sempre tem uma porta, Ele sempre tem um consolo. A presença dEle é tudo que nós precisamos. A segunda coisa, para permanecer na rota do propósito, lembre-se de quem Deus é. Diga comigo assim: eu preciso me lembrar de quem Deus é. Sabe por quê? Não é que você vai se esquecer, é porque você pode se perder na confusão de pensamento. Não é que você esqueceu de Deus, não, mas é que no meio da pressão, a sua mente pode focar apenas nas coisas que ainda não aconteceram, nas tragédias, nos resultados ruins, e você ser paralisado. E aí você precisa fazer como Davi, em alguns salmos: lembrar a sua alma de quem Deus é. Vamos lá, verso 14 do capítulo 19. Ele respondeu, Elias falando: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Mas olha o que Deus responde, lembrando Elias de quem ele era e o que ele tinha feito. No entanto, Deus falando, fiz sobrar, verso 18, fiz sobrar 7 mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Eu pergunto para você, querido, o que Deus tem feito na sua vida que você talvez se esqueceu? Ou não tem percebido? O medo havia cegado Elias. O medo havia distraído Elias. O medo, ele se instala na mente e obscurece a visão. E nos faz, irmãos, interpretar a vida de uma maneira diferente. Elias estava com medo, Elias estava isolado, Elias estava sozinho. Nesse momento, Elias está dentro de uma caverna, escondido. Não é que Elias havia se esquecido de Deus, não é que Elias havia se desviado, não é que Elias havia enfraquecido na sua fé, não. A mente de Elias havia bloqueado muitas coisas, a sua visão foi bloqueada, ele não enxergava mais nada. E Deus diz assim: Elias, você não está sozinho. Elias, eu que te levantei, eu prometi cuidar de você. Ei, Elias, eu fiz milagres através da sua vida. Ei, Elias, eu mandei parar de chover e parou de chover. Eu fiz voltar a chover e voltou a chover. Ei, Elias, lembre-se de quem eu sou. Irmãos, nós precisamos nos lembrar de quem Deus é, nós precisamos nos lembrar de que o caráter de Deus não muda, nós precisamos confiar naquele que nos chamou, nós precisamos confiar que aquele que nos levantou é o mesmo que nos levará até o fim, nós precisamos confiar que Ele é Senhor sobre toda circunstância, nós precisamos nos lembrar que Ele tem as soluções que nós tanto precisamos, Ele é a solução. Nós precisamos nos lembrar. Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. A sua realidade pode até não corresponder a isso. Mas entenda, mesmo que a sua realidade não corresponda, vê muito Deus a partir da nossa perspectiva. A nossa perspectiva é falha. Você precisa se lembrar de quem Deus é, não pela sua perspectiva, mas pela palavra. Lembre-se de quem Deus é. E se Ele disse que está com você, por exemplo, Ele está com você. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Em outras traduções diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é uma verdade, mas que vai precisar ser lembrada no dia que você andar pelo vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, o que você enxerga? Sombra e morte. Qual é a chance da tua mente gerar para você o entendimento de que Deus te abandonou? Todas. Você vai precisar se lembrar de que mesmo num vale de sombra e morte, Deus é fiel e bom. Mesmo num vale de sombras e morte, Ele disse que estaria comigo. Ele disse que a sua vara e o seu cajado me protegeriam. Ele disse que a sua vara e o seu cajado me consolariam. Deus é bom e fiel o tempo todo. Ele não muda, o caráter não muda, ainda que a circunstância continue a mesma. Quer terminar bem a corrida? Quer ter uma vida bem sucedida? Lembre-se de quem Deus é. Ele não muda. O que Elias estava precisando aqui é se lembrar de quem era Deus, o Deus que o havia chamado. O Deus que o havia chamado não havia mudado. Elias questiona: mas Deus, eu estou sozinho. Deus responde: quem disse? Além de eu estar contigo, Elias, o que já seria suficiente, eu fiz permanecer em Israel 7 mil que não se dobraram. A sua mente, Elias, está dizendo que você está sozinho, mas por favor, ouça a minha voz, creia, eu estou com você, eu não te coloquei numa furada, sou Deus para que minta, eu não sou homem, aliás, para que minta. Eu não te contei uma historinha, Elias, eu te chamei para uma missão. Irmãos, Deus não contou uma historinha para a gente quando Ele nos chamou. Ele nos chamou para um propósito. Ele nos chamou para uma missão. Lembre-se de quem Deus é. Ele não mudou. O mesmo Deus que chamou você é o mesmo Deus que continua sendo Deus na sua vida todos os dias, todos os momentos. Amém? E olha o que diz o verso 15 e o verso 16, eu estou terminando. Capítulo 19, 15 e 16. O Senhor lhe disse: volte então pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria, e também unja Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Para permanecer na rota do propósito, diga sim para Deus. Diga sim para Deus. Diga sim para a vontade dele. O que Deus está dizendo aqui para Elias? Elias, volte pelo caminho por onde veio. Você saiu da rota, Elias. Você se distanciou da minha rota, Elias. Você saiu daquilo que eu tinha estabelecido, Elias. Volte pelo caminho. Eu preciso dizer para você, querido, nessa noite, diga sim para Deus. Diga sim para a missão dele, diga sim para o propósito dele, diga sim para as direções que ele tem dado a você. Ele conhece a sua vida desde a eternidade, ele projetou propósitos para a sua história, para a sua existência, desde a eternidade. Há uma versão que eu gosto muito, mas apenas para devocional, não dá para ler aqui na igreja, porque ela é muito diferente, mas para devocionais ela é extraordinária, é a versão da Bíblia, A Mensagem, é muito boa, ela tem uma versão muito diferente, e eu fui procurar Jeremias 1,5 nessa versão, e olha como é que ela traz, Deus falando, antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito, antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Amém? Não dá uma segurança isso? Antes de você ver a luz do dia, querido, Deus já tinha planos para você. Isso é extraordinário. Diga sim para o propósito de Deus, ainda que você não entenda. Seu lugar não é paralisado no deserto ou na caverna, o seu lugar é no caminho da obediência. Mesmo sem entender, quer ter uma vida bem sucedida? Quer terminar bem? Obedeça o propósito, mesmo sem entender. O seu lugar não é no deserto, o seu lugar não é na caverna, o seu lugar é dizendo sim para Deus, mesmo quando você não entende, e mesmo quando as coisas ficam difíceis demais, diga sim para Deus e para a sua vontade. Você recebe essa palavra? Quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Eu só quero ler como a história de Elias termina. A banda pode subir? Segundo o livro dos Reis, no capítulo 2, no verso 11, nos fala como Elias termina. O texto diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, Elias está caminhando e conversando com Eliseu, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que os separou, e Elias subiu aos céus em um redemoinho. Ou seja, Deus o levou para si. A caminhada de Elias, a jornada de Elias termina de uma maneira incrível, extraordinária. Ele viveu a vontade de Deus até o fim. Irmãos, a nossa oração hoje aqui é sobre vida bem-sucedida, não é? E sabe o que nós vamos orar sobre a sua vida? Declarar que você vai viver a vontade de Deus até o fim. Elias viveu a vontade de Deus até o último dia da sua vida. Olha que final extraordinário. Elias viveu a vontade de Deus até o último dia da sua vida. Extraordinário. Isso é ser bem sucedido. É viver o propósito. Isso é ser bem sucedido. Muito mais do que conquistas que nós venhamos a ter e que os outros vejam, é como nós somos reconhecidos no céu. Elias viveu o seu último dia de vida sendo reconhecido no céu. Muitas vezes a jornada do propósito, ela é cansativa. Muitas vezes a jornada do propósito, ela nos leva a lugares que nós pensamos em parar, pensamos em nos distanciar, pensamos em nos afastar, pensamos em desistir, como foi com Elias. Deus o visitou, Deus renovou as suas forças, Deus lembrou de quem ele era, Deus renovou a sua missão, Elias se levantou, cumpriu a sua missão até o fim. Nós declaramos isso hoje aqui. Nós seremos bem-sucedidos, não porque conquistaremos muitas coisas, mas porque faremos a vontade de Deus até o fim. Querido, não é você, preste atenção, não é você que vai desistir dos propósitos de Deus, mas é o diabo que vai desistir da sua vida. Porque Deus vai te renovar. Você vai viver até o último dia a vontade de Deus. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com enfrentando desafios, mesmo não sabendo como vai ser o seu futuro, Deus é com você. E quando você estiver cansado, sobrecarregado, você vai se lembrar de quem Deus é e vai se lembrar das palavras de Jesus: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E aí você vai ser renovado para caminhar mais um pouco, e é isso. Você vai obedecer mais um pouco, até que venha a próxima instrução, até que venha o próximo direcionamento. Deus é fiel e bom em todo tempo.